Cada folha que dança na brisa que sopra, cada raio de sol a terra aquece e revigora, e cada gota de chuva nutre a vida em seu curso, manifestações divinas no universo imenso e puro, inteligência cósmica além do racional, força que transcende o plano material. Contemplamos maravilhados o espetáculo sem fim, sentindo a conexão com o universo a vibrar, estrelas a cintilar na vastidão do espaço, galáxias a dançar num ritmo em compasso. Somos parte desse todo, dessa sinfonia sem fim, nessa dança cósmica, aqui e agora. Cada folha que dança na brisa que sopra, cada raio de sol a terra aquece e revigora, e cada gota de chuva nutre a vida em seu curso, manifestações divinas no universo imenso e puro, inteligência cósmica além do racional, força que transcende o plano material. Contemplamos maravilhados o espetáculo sem fim, sentindo a conexão com o universo a vibrar, estrelas a cintilar na vastidão do espaço, galáxias a dançar num ritmo em compasso. Somos parte desse todo, dessa sinfonia.